Nerd Maratonista. Já e começamos mais uma Maratona Nerd com mais uma querida obra, uma querida série, uma querida animação, no caso, que é nada mais nada menos que a quinta e por enquanto última temporada de A Great Score! E todo mundo sabe que quando falamos aqui da nossa pandinha vermelha heavy metal, eu não chamo ninguém mais, ninguém menos que a mulher mais linda e mais cheia de apelidos da história da internet, Dona Ana Lúcia Littier. Fala, meu amor. Olá, todo mundo. Cá estamos novamente para falar da pandinha mais querida, mais fofinha. E eu diria que nessa temporada um pouco menos raivosa. O que você acha? Não mesmo. Ela tá tão raivosa quanto. Ela entrou, inclusive, pra um partido da raiva. Ah, bom, isso aí são outros 500. Vamos falar disso durante a maratona. É, então agora nós vamos falar disso daí, tá ok? Oh, meu Deus. Então lá. É, pra quem não lembra, a Aggressive Retsco, ou a Gretsco, foi criada pela Sanrio, a mesma empresa que criou a Hello Kitty, e lançado originalmente como uma série de curtas animados, exibidos pela emissora japonesa TBS, entre abril de 2016 e março de 2018. Em abril de 2018, a Netflix lançou uma temporada inédita de 10 episódios de 15 minutinhos cada dessa série como uma de seus Netflix Originals. E agora, em 16 de fevereiro de 2023, saiu a quinta e, por enquanto, última temporada, também com 10 episódios de 15 minutinhos cada. Certo, Dona Ana? Certo. E naquele mesmo esquema, né? É tanta coisinha que acontece por episódio que até eu tenho dificuldade de acreditar que são só 15 minutinhos cada um. Melhor que é verdade. Então vamos começar isso com o episódio número 1. Uma prisão chamada Liberdade. Filosófico, né? Então tá, vamos lembrar uma coisa importante antes de começar o episódio? O Raida pediu demissão por causa das putarias lá do Rimuru, lembra? Da viadagem do Rimuru, das falcatruas do Rimuru, e por causa disso o Raida pediu demissão. Lembrou? Lembrou? Beleza. O que era coisa honrada a se fazer, né? Depois, né, de tudo que ele aprontou com os colegas, né? Apesar de que o próprio Porcão nessa temporada falou, tu saiu porque quis. Ninguém pediu pra tu sair. Mas, olha, pra quem já conhece, acompanha o Raida aí essas temporadas todas, a gente já sabe que ele é meio bobão mesmo, né? Ele é babaca. Ele não ia ter clima pra continuar trabalhando. Não, Ana, desculpa. Vamos usar o termo correto? Banana! Então ele é muito banana. Ele não ia ter coragem de ficar encarando os colegas dele sabendo tudo que ele fez. Ele teria que começar mesmo do zero, numa nova carreira. Eu acho que se eu fosse o Red, eu tentava até um novo planeta. O que talvez explique o que a gente vê ele fazendo agora nesse começo de temporada, né? Exatamente, porque a primeira coisa que a gente vê no episódio é o Raida jogando um joguinho online, estilo Ragnarok ou qualquer outra porcaria. É um MMO, RPG, estilo medieval com magia, tá? Aí o Raida e um cavaleiro chamado Shikabane enfrentam um ogro. O Raida evoca um poder do trovão e ataca. E aí passa pra abertura. Balançando cabecinhas. Balançando cabecinhas, e você percebeu que nessa temporada o Raida tá no meio da abertura. Pois é, de guitarra em punho, todo cheio de pose. É, mole. Então tá. Então legal, no escritório o Porcão fica impressionado com uma TV tela grande que foi instalada no refeitório da empresa. Saca, tiozão do churrasco? É o Porcão. E obviamente ele dominou o controle remoto dessa TV, né? Lógico. Não, também, venhamos e convenhamos que é o único que está se incomodando. O resto da galera está usando o refeitório para fazer um negócio muito importante chamado comer. E socializar também, né? No caso, leia-se fofoquinhas, né? Né, Fênico? É, né, pô, Fênico? Aí é a Cabai. Esse é o território da Cabai. O território da Cabai é qualquer canto. Debaixo das mesas. Debaixo das mesas. Não, é que fofoquinhas é o território da Cabai. Mas vamos lá. Aí a Retsuko e a Fênico acham ridículo ter uma televisão dessas no refeitório. É, eu discordo, tá? Eu discordo. Que uma TVzinha dessa você pode dar. Entre uma garfada e outra você vê alguma coisa divertida na TV. Por que não? Só não deixa no noticiário, tá? Pode ficar indigesto. Mas aí a Fênico diz que o presidente Elefantinho, saca Elefantinho? Então ele está distribuindo os lucros da empresa fazendo coisas como instalar essa TV. Quer dizer, essa TV é parte dos benefícios novos dos empregados. Oh. Aí Retsuko pergunta se o parque temático da empresa é a causa desses lucros novos, a chamada Bolhândia. Dona Ana, explica pra garela o que é Bolhândia. Bom, segundo até uma propaganda que nós vemos, né, da tal da Bolhândia, é um parque temático com um evento de bolhas da empresa da internet, tá? Pra tentar esquecer o recesso causado por esse evento. E ele é um parque voltado para um público mais velho, né? Mais veterano. Cara, isso fez tanto sucesso considerando a baixa natalidade no Japão. É vulgo. Quero café! Não, sem brincadeira. Hoje cedo eu vi alguém comentando assim. Uma matéria falando sobre a baixa natalidade no Japão e o seguinte comentário. A partir de agora veremos cada vez mais mangás onde os protagonistas serão pessoas idosas. É porque senão não estão mais tete a tete com os leitores. Pois é, vai ser José pra cima. É bom, né? Mas é que tá, como a dona Ana falou, estamos assistindo um comercial dessa Bolhândia, que tá passando justamente na TV Zona, e o porcão tá empolgadíssimo com a porra do comercial. Pô, será que é porque tem um monte de porquinhas no comercial de biquíni? Será que é aí por causa disso, dona Ana? Ah, não sei, né? Se você parar pra pensar, né, de Master, ele é o público-alvo desse parque, né? Pessoal um pouco mais velho. Com certeza. É um safado, amante do bacon. Se bem que no caso dele, amar bacon faz todo sentido, né? Porque ele se ama. Tá bom. Aí o que acontece? O porcão tá lá todo, como é que se diz, empolgadão com a porra da Bolhândia, inclusive abanando pra lá e pra cá um leque do parque. O que significa, donana, que ele já Sim, foi? Sim, exatamente. Tô falando que ele é o alvo? Ele não teria um leque do parque se ele já não tivesse ido. Mas convenhamos, ele iria, primeiro porque ele é um bajulador, né? Ele iria pra bajular o chefão, o elefantinho. Mas eu acho que ele acabou gostando da experiência. Ah, não duvido nada, é cringe igual ele. Né? Mas beleza, aí ele vira pra Retsuko e pra Fênix e pergunta se elas já foram na Bolhândia. Claro, né? Que não, claro que não. E é óbvio que elas dizem que nunca foram e nem vão ir. Né, porra. Aí o porcão pergunta a Retsuko sobre o Raida, porque afinal de contas a Retsuko é a única que ainda mantém contato com o Raida, porque é a namorada dele, né? É, agora, aparentemente, de forma oficial, né? Que até então era aquela coisa assim, meio ambígua, você não sabia exatamente qual era e em que pé a relação dos dois estava. E aí emenda numa série de cenas com todo mundo pegando: e o Raida, e o Raida, e o Raida, e o Raida. Parece aquele bando de filha da puta da família. E as namoradinhas? E as namoradinhas? Imagina, né? O desespero da Cabai de não conseguir nada, nada. Não espremer nadinha. Vamos levar em consideração, pelo menos na metade da galera, é preocupação legítima, né? Que a galera tá realmente preocupada com o bem-estar da Retsuko e do Raida. Sim. Né? Principalmente nossa dupla dinâmica maravilhinda, o Ashimi e Gori. Né? Pois é, as duas, além de terem até pela idade e tal, elas são um pouco mais, como diria, protetoras, né? A Fênico, tudo, elas são mais ou menos da mesma idade, estão enfrentando nessa o mesmo... Temporada elas falam, Ana, nessa temporada elas falam, elas são as amigas do peito. Ah, sim. É, elas são muito fofas, são muito fofas. Ah, então tá. Aí, seguindo viagem, a Retsuko diz que o Haida tá legal, tá aproveitando a vida de desempregado e jogando joguinhos online o dia todo. Corta, vamos ver de novo o Haida jogando lá no joguinho. O tal do Shikagami, o amigo do jogo do Haida, pergunta se ele tá pagando para obter combos e golpes especiais que ele tá usando toda hora. Aí o Haida ri sem graça, porque sim, ele tá pagando para ter golpes especiais na porra do jogo. É aquele estilo de jogo pay to win, tá? É, eu tenho uma raiva disso. Porque é tão injusto. Imagina eu vou estar lá jogando Genshin Impact, que não é um pay to win, tá? Mas Mas se tu pagar, tu tem vantagem. olha, se eu pagar, eu aumento as minhas chances de conseguir mais personagens. Mas se eu não souber fazer a build deles, e a build você faz ralando, catando material pelo todo o cenário. Até que meus personagens são tudo fraquinhos. Então, eu não sei, ter dinheiro aí não é tanta diferença. Só se você quiser realmente ser o colecionador de personagens e ficar rodando lá a roleta para conseguir mais chances de obter, sei lá, os novos personagens que estão entrando no jogo. Perfeito. Mas aí a Retsuko e a Fênico se encontram com o Haida numa lanchonete, e a Fênico, porque é a Fênico, né? Só porque ela é a Fênico, ela pergunta o quanto que o Haida já gastou nessa porra desse joguinho. Aí o Haida diz que gastou em torno de uns 15 mil ienes. E para quem não sabe, é algo em torno de R$ 500. Quer dizer, o cara gastou R$ 500 em golpes de joguinho. É Tá? muita grana, viu? Especialmente se você está desempregado e você não tem um fundo de reserva assim, tipo Elon Musk, sabe? Qualquer coisa Tudo bem abaixo. que o Ra... É aquele negócio. Tudo bem que o Raida tá morando de graça, porque ele mora no prédio da família, e isso vai mudar. Mas a gente, mesmo assim, devia estar guardando dinheiro, né, filha da puta vagabundo? É engraçado, né? Eu fico me perguntando se o Raiden. Tá, a gente sabe que ele veio de uma família rica, talvez ele não tenha tanta noção assim do que é gastar dinheiro, mas ele vivendo como assalariado, convivendo tanto tempo assim, são pelo menos 5 temporadas. Vamos dizer que já estamos uns 4 anos dele convivendo com o povo pé no chão, povo pobre. Ele não viu como é que é o padrão de gasto do povo? Ele ainda não aprendeu nada? Não. O raio da banana. Mas aí a Fênico surta, óbvio, né? E dá um esporro no Raida, mais óbvio ainda. E a Fênico pede a opinião da Retsuko. Lembra que, se lembra, né? Que ela mesmo já gastou uns riozinhos de dinheiro naquela porra daquele jogo VR do unicórnio, lembra? É, aquele que você podia ter um romance, né, Lembra, é. Né? com o seu personagem virtual Então ela predileto. não tá na categoria de quem pode dar esporro no Raida, né? Porque aí seria hipocrisia, né? Mas tá bom. É, né? Aí o Haretsuko diz que o Raida tá procurando emprego e que tá tudo bem. Não, não tá. O Raida dá uma desculpa esfarrapada que tudo vai acabar quando ele conseguir um novo emprego. Vulgo nunca. Né? A Fênico dá aquela. Ai, cara, dessa cena é ótima. A Fênico dá aquela risadinha. O filho da puta. Ah, e alfineta que o Raida, lembrando ele que ele mora de favor no prédio do pai dele. É. E sabe o que é o pior que a gente descobre nessa temporada, dona Ana? Sim. É que o pai não sabe. Pois é, a gente vai ter nessa temporada a oportunidade de conhecer melhor a família, especialmente a dinâmica familiar que envolve o Raida. Especialmente o pai, né? O seu Shuzo, né? Que é quase sujo, mas não é sujo, não. É Juju, tá? E o irmão mais novo, que parece ser mais velho porque ele é mais sério, mas não, ele é o mais novo, que é o Giro. Aí a gente descobre também que Raida não é o nome do nosso querido Ieninha, é o sobrenome. E a gente não sabe o nome do Raida, porque nunca foi dito. Pois é, quer dizer, de um lado faz muito sentido que no Japão há uma tendência mesmo de você ir em escritório e ambiente que não é dentro da sua família, você ser tratado pelo sobrenome, né? Ah, Herético é isso, Porém. Fênico é isso, Acabaia é isso, todo mundo lá é sobrenome. Ninguém ali é Pois o é. nome. Pois é, mas em nenhum momento a gente se deu conta que o nome inteiro completo dele não foi pronunciado, na verdade, né? Na verdade, não foi pronunciado o nome de ninguém. A gente não sabe o nome da Arético, o primeiro nome da Fênico, o primeiro nome do Raida, o primeiro nome do Porcão, da Ah, não, Cabaia, do Anai. do porcão a Ninguém. gente sabe, sim. Do porcão, o primeiro nome dele é chauvinista. Ah, tá. Ok, tá. Ó, sim, claro, claro, claro, claro, com certeza. Então tá bom. Aí, como é que estávamos aqui? Da Fênix daquela risada, tá? Aí, na volta para casa, o Raida e a Retsuko conversam sobre o esporro da Fênix. A Retsuko diz que todos no escritório estão preocupados com o bem-estar do Raida. Já em casa, o Raida procura um emprego em classificados online, procura numas, né? Procura, né? Deixa eu dar uma procuradinha aqui, tô fazendo nada, terça-feira, né? Mas aí ele recebe uma mensagem do tal do Shikabane pedindo para ele logar no jogo. O Raida recusa de princípio, mas o Shikabane acaba convencendo ele a entrar. Vício é uma merda, tá? Não, e é aquela coisa assim, né? Ai, escuta, agora à noite a gente vai ter um sorteio de uma coisa, uma arma super, ultra, mega rara, maravilhosa. Você não quer tentar, não? Pronto, pra que que falou isso? Pra que que balançou a cenoura na frente do Não coelho é? viciado? Pai Aretsuko vai para casa dos pais dela porque vão participar de um funeral. E a famosa mãe da Aretsuko, que a gente também não sabe o nome, é só mãe da Aretsuko. Pandinha menos vermelha. É, mas não menos irritada. Dá uma bronca nela pela falta de aviso, né? Que veio sem avisar, né? A Retsuko dá uma vistoria na geladeira e tira um monte de coisa vencida. É geladeira de velho, né? Fazer o quê? Caramba, eu ia começar a tecer comentários, você me deu uma imagem mental da minha geladeira. É melhor ficar quieta. Deixa pra lá, né, Glória Pires? Deixa pra lá, prefiro não comentar. Então tá bom, Glória Pires. Aí, a mãe da Retsuko pergunta. Aliás, não, tô falando merda aqui. Aí a mãe dela ia dar outra bronca, mas ela percebe um brilho, assim, uma faísca nos olhares de Retsuko. E É aí uma ela pergunta, aura completa, né? né? E aí, obviamente, tem que vir a pergunta: e as namoradinhas? Ou no caso, os namoradinhos, né? Aí a Retsuko confirma que ela arrumou um namorado e a mãe fica feliz que nem pinto no lixo, né? Viva eu, viva tu e o buraco do tatu. E pergunta qual é o emprego dele. A Retsuko fala que ele é contador, né? Porque ela é contadora também, então faz tudo a ver ela ter namorado um contador, né? E aí a mãe adivinha. Ah, é aquele menino que a gente já viu com você! Ah, aquele menino com cara de hiena. É porque ela é uma hiena, né, porra? Mas aí, dona Ana, nós somos apresentados a uma pessoa assim, muito expressiva, tá? Carismática, ou inclusive eu diria até que é uma das razões da Arético ser assim tão nervosa, que é o pai da Arético. Por favor, dona Ana, descreva o pai da Arético. Bom, pra início de conversa, ele é um panda vermelho. Eu sei que parece lógico, mas ao mesmo tempo, como a gente vê criaturas de todo tipo de espécie convivendo livremente entre si, de repente poderia ser outra criatura, né? Sei lá, um Ah, bicho mas tem preguiça. casais híbridos. Tem casais híbridos em Arético. Então não se incomoda com isso, não. Então, gente, é sim, é um casal bem tradicional, formado por dois pandinhas vermelhos. Ele muito. Gente, como é que eu vou descrever isso, gente? Gente, a palavra tá aqui na ponta da minha língua, mas eu não consigo. Jaiminho? Eu ia dizer Mauricinho, ele é isso, é um Mauricinho, sabe? É, pulloverzinhos nos ombros, óculos, dá para imaginar até o cabelinho repartido com gel. Deus do céu, eu vou fazer lá uma coisa horrível, mas ele parece quase um Faria Limer. Ai, socorro. Parece. Ai, desculpa, pai da Retsuko. Aí o pai da Retsuko, cara, é tudo menos Retsuko. Ele não é agrético, ele não tem o agre, ele não é agressivo, ao contrário. Ele é o cara menos agressivo que eu já vi nesse desenho. E olha que a gente tem o babuíno do karaokê, que é um gentleman, tá? E a gente tem o professor Weiwei, né? Weiwei, ah, mas o Weiwei é agressivo. O Weiwei, ele bota pra quebrar. O pai da Retsuko, não. É curioso que eu acho que isso daí, na verdade, é fachada, sabe? Ele deve ter uma fúria interna muito grande, mas ele é extremamente autocontrolado. Porque a Retsuko deve ter pego esses genes violentos de alguém, de Não, ele algum pegou da lugar mãe. veio. Não, ele pegou da mãe. Pegou da mãe. Com certeza ela pegou a fúria da mãe, cara. Não tem nem o que duvidar, cara, que a fúria é da mãe, cara. Ô, oh, rapá! E é por isso que eu acho que, inclusive, o pai é assim por causa da mãe. E aquele negócio. Eu sou de uma família. Eu, estou falando eu mesmo, tá? Eu sou de uma família com mãe nervosa e pai calmo pra caralho. O meu pai era assim. Eu nunca vi meu pai levantar a voz pra porra nenhuma, tá? Aí você me pergunta por quê, e eu digo, porque minha mãe não deixava. Tá, aí vamos lá. Aí o pai, que aliás é a primeira vez que a gente tá vendo o pai da Retsuko, né? Diz que a Retsuko é uma garota responsável, então deve ser um bom rapaz. Mais ou menos, né, dona Ana? Mas é um bom menino, ele é, né? Babaca, idiota, banana. Mas Dá pra dizer que o pai não sabe da missa à metade. É bom bom menino ele é, né? Mas que não é. continue assim. Então tá. Aí, de volta no escritório, a Tsunoda, se lembra dela, né? A viadinha, né? Dá aula para Retsuko e para Fênico com o tema Namorados Desempregados. Falo por experiência própria. Esse era o título da aula, tá? Aí a Tsunoda ensina que o namorado desempregado perde a confiança e começa a ficar viciado em duas coisas: exercícios e academia, o que nesse caso não teria nada demais, ou videogames, que aí é fundo do poço, tá? E o Raida, obviamente, está exibindo os sintomas explicados pela Tsunoda, para desespero da Retsuko, com certeza, né? Aí a Tsunoda chega na Retsuko e pergunta se ela tá mimando o Raida. A Retsuko acaba admitindo que sim, e a Tsunoda chama ela de trouxa. Né, dona Ana? Nesse aspecto, eu acho que a gente poderia passar o troféu banana pra Retsuko também, né? Porque ela tá sendo muito banana. Ela tá naquela de ser a boazinha. É o maior traço de personalidade da Retsuko. Ela não gosta de briga, ela não gosta de confusão. E nessa, em vez dela ficar pegando no pé do Raida de você tem que arrumar um emprego, você tem que arrumar um emprego. Não, assim, não, gente, ele tá desestressando. Ah, ele tá no ano sabático. Ah, ele tá dando desculpa esfarrapada e você tá engolindo, Retsuko, a gente sabe. Mas pelo menos agora ela caiu na real de que é, você tá sendo frouxa. É, dá pra pegar os dois, bater no liquidificador com leite e aveia e fazer uma vitamina. A gente vai sair muito ralo e fraquinha. Não, banana, vitamina de banana é gostosa, não, dá Potássios. substância. Vai Dá sair substância. uma vitamina cheia de potássios. Potássio, ô, oh, rapaz. Aí, beleza, aí o Raida conversa com o Shikabane lá no jogo, falando, conversando sobre a Retsuko. Shikabane pergunta se eles vão casar e o Raida diz que espera, espera, espera que sim, Banana. filha da puta bananado, né? Aí o Raida diz pro Shikabane que tem que parar de jogar um tempinho para poder procurar um emprego. O Shikabane diz que entende, mas avisa o Raida que vai ter um sorteio do tal equipamento raro do jogo hoje à noite. Olha a cenourinha, dona Ana, a cenourinha. Cenourinha assim, com glitter, né? Brilhante. Né? Aí o Raida surta e começa a comprar tickets do sorteio que nem um retardado, enchendo a cara de cerveja e com o Shikabane dando força no melhor estilo. Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! No final das contas, o Raida cai bêbado, porque aparentemente ele conseguiu a tal espada especial ultra rara do caralho A4, Nem queira Mas gastou saber quanto? gastando quanto dinheiro que ele gastou para conseguir essa merda. Nem Eu queira. acho que ele zerou as contas dele, né, chefe? Né? Aí o Giro, que é o irmão mais novo do Raida, Raida Giro, né? Visita ele de surpresa. Aí tu sabe o que que o Giro veio fazer na casa do Raida, dona Ana? Veio apresentar-lhe o cartão azul, o cartão de despejo, o famoso tá na hora de você cair no mundo. Show. Porque o pai descobriu que ele estava morando ali e como eles agora conseguiram alugar aquele apartamento para outra pessoa, simplesmente toca-se daqui para fora, filha da puta, Está né? convidado a retirar-se. Aí na rua, o Giro liga pro pai para informar que já avisou o Raida e diz que, porra, pai, é você que devia ter vindo aqui falar com ele. Aí a gente vê a napa da cara do filho da puta do pai do Raida. Ô, dona Ana, o Giro. Vamos só explicar o Giro pra galera. Imagina o Raida de terninho e oclinho. E Tá? com o cabelo mais arrumadinho, né? É um Raida Mauricinho de terninho e oclinho. Beleza? O que Esse é o o Giro. Raida tem de postura assim, meio relaxado, meio jogado, o Giro é todo empertigado. É aquele tipo de pessoa que se dizia antigamente que sentava com uma vassoura amarrada nas costas para ficar retinho. Esse sim é Faria Limer. É, ele é, mas é Faria Lima estilo trevoso, né? Né? Mas aí, dona Ana, por favor, descreva o Juju Raida, o papai. Gente, o que que é a figura do papai do Raida? É uma pessoa, obviamente, com aparência mais idosa, só que, sei lá, um lutador de sumô daqueles bem velhos. Você quer uma imagem melhor para de repente, não sei se você concorda? Jabba the É, Hutt. isso. Eu não tava querendo chegar tão longe, mas é provavelmente a imagem mais apropriada. O cara tá esparramado, tá com uma cara de doente. Eu não sei, eu tive a impressão que já nesse momento a gente consegue ver um daqueles O coisinhos de soro. soro, Tá, o né? soro tá lá. O soro tá, já tá nessa cena. Já tem soro nessa cena. Então, dá para perceber que ele tá decadente, velho. Eu ia dizer carcomido, mas carcomido dá a impressão de que é uma pessoa magra, Não, acabada. Não, e ele é o acabado. ele é Jabba the Hutt. É velho, gordo e senil. Ah, senil ainda não, né? Um Porque ele ainda pouquinho. tá com ele tá com as capacidades mentais dele funcionando. O problema é que ele. Bom, a gente vai ver o jeito dele pensar mais adiante, vai ver que ele é, na verdade. Um É. patriota. É um patriota. É outra boa definição. Mas aí, dona Ana, o pai patriota. Aliás, Fascista! que a gente. Uma coisa que a gente precisa falar do pai patriota do Raida é que ele tá sempre naqueles kimonos tradicionais masculinos, aquele ata, saca? Aqueles kimonão de. Como é que se diz? De festival. Ele tá tempo todo com essa porra dessa roupa, tá? Vai lá. Se fosse aqui no Brasil, ele estaria usando uma camiseta verde e amarela. É, mas não, como é no Japão, ele tá de yukata. Aí o pai fala para ele que o Raida ia se sentir pior se o Giro desse a notícia. Aí tu pega a peça e fala, filho da puta. Né? Mas tá bom. Aí, desnorteado com a notícia, o Raida recebe um telefonema da Retsuko e ela diz que entende a situação do Raida, mas que vai parar de mimar ele. A Retsuko diz que não quer mais se encontrar com o Raida até que ele encontre um emprego. Fim do episódio 1. Tan, tan, tan! Retsuko escolheu o melhor momento para colocar o Raida, entre aspas, na linha, né? Na linha do trem para ele se matar. Danana, tu há de concordar comigo que o desgraça nunca vem sozinha? Ah, é verdade. O Raida tem que dar graças a Deus que ele não tá com nenhuma doença junto, né? Pelo menos tá com saúde. Ainda mais no Agrético, né? No Agrético nunca uma desgraça vem sozinha, né? Mas tá bom. Então, continuamos com essa maratona, queridos ouvintes, e vamos para o próximo episódio.